Oi, gente, boa noite. Achei importante a Daniela, né, uma das médias aqui da casa, ela contar a experiência que ela teve, tá? A Daniela, ela tem uma mediunidade muito ostensiva, tá, gente? E ela já teve um momento da vida dela que ela já via os espíritos como se encarnados fossem, mas isso, em determinado momento da vida dela, os benfeitores fecharam, tá? Não sabemos se vão abrir de novo, mas mesmo assim ela continua com a mediunidade dela bem ostensiva com relação a outras faculdades mediúnicas. E ela teve uma experiência num desdobramento consciente, totalmente consciente, tá? Foi qual dia? Hoje foi ontem. Foi ontem, tá? Hoje é quarta-feira, né? Foi ontem na terça. E eu achei muito importante, porque ela ficou na dúvida e ela me mandou mensagem e quis saber o que era. E aí eu expliquei para ela com relação ao que vinha na minha mente, tá? Então eu acho importante, né? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo momentos de transição planetária, né? São momentos importantes, tá? Então, já aconteceu muita coisa, vai continuar acontecendo. E o que ela viu foi muito importante. Então, eu peço que todos prestem atenção com relação a essa experiência que ela teve. Tudo bem? Ela vai começar a falar. Boa noite a todos. Então, ontem eu... Após o almoço, senti uma vontade muito grande de dormir, um sono quase que irresistível. E eu não tenho hábito de dormir durante o dia. E eu ia sair para fazer um curso e fiquei até com medo, porque era muito sono e eu tinha que dirigir. Então, eu resolvi me deitar um pouco. E logo que eu deitei, eu estava consciente, tá? E eu vi uma praça... um jardim, tinha um banco de praça até nesse jardim, e de frente ao banco tinha um ser. Ele parecia ser a morte, né? Vamos botar assim. Ele tinha uma capa escura, comprida, aqui era largo nas mangas, ele segurava uma foice, ele não tinha face. E ele parecia meio que de fumaça. Não era algo palpável. E eu perguntei o que era aquilo. E na mesma hora veio na minha cabeça, é um ceifador. Eu nunca vi um ceifador. Não sei como é. E eu fui para perto dele e eu perguntava, o que você quer? O que você está fazendo aqui? E ele mexia a cabeça assim. Parecia até que estava em slow motion, sabe? Tudo era muito lento, todos os movimentos dele eram lentos. E quando eu voltei, eu estava toda dura, gente. O meu pescoço parecia que estava com torcicolo, sabe? Eu falei, que é isso? Eu não consegui nem mexer direito o pescoço. Foi muita pressão. E aí eu mandei uma mensagem para o Pedro perguntando como que era um ceifador. E contei o que tinha acontecido. O sono passou, tá? Foi só aquele tempinho que eu deitei ali e deixei fluir, né? Veio essa imagem na tela mental e passou. E aí o Pedro me falou que era assim, ele veio plasmado naquela forma para mim, mas era assim um ceifador e ele podia estar vindo anunciando alguma profecia, algum cataclismo, né? Algo que poderia acontecer, algumas vidas serem ceifadas, então que a gente aguardasse. Mas foi mostrado para mim nitidamente, gente. Foi assim, algo muito interessante, porque eu consigo fechar os olhos e lembrar de cada detalhe dele, sabe? A cor, o fato dele não ter face, não ter... Era um buraco aqui, sabe? A foice que ele segurava na mão direita... Sabe? Então, isso me impressionou. E tem acontecido bastante essa questão do desdobramento consciente, comigo, pelo menos. Desde domingo está acontecendo. Sabe? Até quando eu paro para fazer... ouvir uma mensagem, eu gosto de fechar os olhos e tal, na mesma hora acontece, aparece alguma cena. Né? Eu te contei aquela outra também, que aconteceu Quando eu fui ouvir a mensagem, pode falar? Então, eu estava sentada onde o Russell está, né? Aqui, numa reunião, era de tarde, e entrava pela porta um ser enorme. Ele tinha um tom de pele cinza esverdeado, os braços longos, o rosto meio esquisito, a boca não tinha lábios, era redonda, com os dentes bem pontiagudos, sabe? E ele, quando ele entrou, tudo aqui na assistência se enegreceu. E ele se alimentava do medo das pessoas, das energias ruins, né? E ficou muito nítido. E eu fiquei olhando impressionada. Ele percebeu que eu estava vendo ele. E ele veio de encontro a mim. E foi tão interessante que eu estava de olhos fechados, assim, e quando ele se aproximou, ele veio tão forte que eu cheguei a fazer assim, sabe? Eu mesma fiz pelo impacto. E ele estava com muito ódio. E eu falei para ele, para com isso. Sinta o amor de Deus. E eu pus a minha mão direita no rosto dele. E eu falei, meu irmão, sinta o amor de Deus. Receba esse amor. E, ao mesmo tempo, imaginava uma luz rosa, que era o que vinha na minha cabeça. E ele relutava muito, ele estava com... Sabe, ele tinha resistência àquilo, mas ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo, até que não apresentava mais nenhum perigo, né? E aí eu também fui lá e perguntei, não foi, Pedro? Não vou explicar para eles. Porque isso... Está acontecendo agora comigo direto, né? Desses desdobramentos conscientes. Então você se prepara para os desdobramentos conscientes, porque pode ser que eles possam se intensificar. E também, em determinado momento, eles podem parar e depois voltar de novo. Tá? Nem sempre é direto. Tá? Quando você reencarna, o seu espírito reencarna para trabalhar com a mediunidade, né? Como todo mundo diz, a mediunidade com Jesus, né? Que, na verdade, é a mediunidade com Deus, né? Para o bem. Antes de você reencarnar, o seu perispírito, o seu corpo astral, ele é preparado. Ele é preparado para que você possa reencarnar como médium. Então, existe uma elevação da frequência vibratória do seu corpo astral, do seu corpo psicossomático, para que você possa ter certas faculdades. Uma delas é a do desdobramento. Você pode ser médium, mas você pode ter reencarnado não para ter desdobramento consciente. Você não vai ter desdobramento consciente. Seu perispírito não foi preparado para isso. Só se for muito necessário, você vai ter esse desdobramento consciente, que é o caso da Sônia. A Sônia, ela não tem desdobramento consciente. Ela só tem desdobramento consciente quando é muito necessário. Tá? Agora, tem médium que ele reencarna, o espírito reencarna, para ter desdobramento consciente, direto. Mas isso depende de cada projeto reencarnatório. Tem gente que vai começar a ter esses desdobramentos só com determinada idade. Ah, você vai ter que começar a ter só com 20 anos, você vai ter que começar a ter só com 30. Você pode começar a ter só com 50, está na programação encarnatória. Ou você pode ter desdobramentos desde pequenininho, desde criancinha, desde nenenzinho, que é o meu caso. Que eu tenho desdobramento consciente desde novinho, nem sei qual idade, 4, 5 anos, nem sei, foi muito novinho, eu sempre tive. Então, no caso dela, você não tinha, né, esses desdobramentos conscientes, não. Né? Você nunca teve. Não, assim não. Assim, eu tinha sonhos lúcidos, né? Então, se eles abriram isso com mais intensidade, é porque é de acordo com a necessidade do serviço. É porque está precisando que ela tenha esses desdobramentos conscientes. Mas não quer dizer que ela vai lembrar de tudo. Não quer dizer que ela vai lembrar de tudo. Ela vai lembrar de muita coisa, mas não tudo. Ou tem certos desdobramentos que eles vão deixar ela lembrar só de umas coisinhas e 80% do desdobramento ela não vai lembrar. Depende de cada desdobramento que tiver. Quando ela sentiu sono, quando ela sentiu esse sono muito forte, eu orientei ela, eu a orientei a fazer o seguinte, o ideal é ela fazer uma oraçãozinha rápida antes, bem rápida, se estiver muito forte o sono, bem rápida, assim, se liga a Deus, você deita e dorme, porque eles estão te desdobrando. Ali naquele momento eles estão aplicando um passe magnético no seu córtex cerebral, já para fazer com que você durma e eles te desdobrem. Quando você começa a dormir, eles continuam aplicando um passe magnético no seu córtex cerebral e outro na base da coluna, e eles desdobram o seu espírito do corpo e te levam para onde tem que levar. Eles podem te desdobrar no seu próprio quarto, dentro do seu quarto, e bater um papo contigo ali mesmo, ou eles podem te desdobrar para alguma região astral, para alguma dimensão. Dimensão é o que não falta, tá? Dimensão é o que mais tem, né? Existem muitas dimensões. E esse espírito, ele levou ela para uma determinada dimensão para poder passar essa mensagem para ela. Ele apareceu com capuz preto, sem nada, sem aparecer nada no rosto, todo de preto, como se fosse uma morte com foice na mão, porque ele plasmou essa forma para ela. Não quer dizer que ele seja desse jeito. Ele pode ser um espírito de muita luz, mas ele se plasmou desse jeito. Então, o ideal é que nesse momento não se tenha medo, né? Porque... Se você é uma boa pessoa, você está fazendo uma reforma íntima, está fazendo um trabalho para a luz e tudo mais, pode ter certeza, você vai ter proteção. O espírito das trevas não vai poder fazer algo grave com você. Se você receber um ataque, é porque tem, Deus permitiu, é porque a espiritualidade permitiu, porque tem um propósito, pode ser para um ensinamento seu. Eles podem estar querendo armar para o espírito, pegar o espírito. Quando ele for te atacar, eles pegam o espírito, né? Você pode ser um espírito muito evoluído, encarnado, então eles querem deixar o espírito se aproximar de você para fazer alguma coisa, ou até mesmo se apossar, querer se acoplar em você, para ele sentir a sua luz, sentir o seu amor, e ali ele é quebrantado, bum, ele, né? E pode acontecer várias situações, né? Então aí ela esse é um ceifador, né? Não é novidade, não é, pelo menos para mim não é novidade, porque isso vem sendo avisado o tempo todo. Já foi avisado aqui, canalizações com espíritos aqui, eu também, sem estar canalizado, falei. E o que ele está avisando, gente? Vai vir chumbo grosso aí, entendeu? Pode ser alguma doença que vai surgir, que já existe, ou pode vir com mais intensidade, ou alguma que não existe e aparece de repente. Pode ser um cataclismo, pode ser algum evento natural, mas esse é para você se desesperar. Não, não tem que se desesperar. Você tem que ficar bem tranquilo, bem calmo, bem em paz, porque só vai desencarnar quem tem que desencarnar. Vamos supor, vai ter uma tsunami numa praia no Ceará, um exemplo. Uma praia qualquer no Ceará. Só vai estar lá quem tem que estar, tá? Eles vão intuir as pessoas que têm que estar lá naquele momento. Eles vão intuir essas pessoas. As pessoas vão sentir uma vontade louca de ir para a praia naquele dia, no horário tal. As pessoas vão, eles vão ser intuídos, vão ser inspirados com uma força muito grande para estarem ali, tá? E não quer dizer que todos que estarão no cataclismo desencarnarão. Pode ser que alguns não desencarnem, só passem por aquele momento difícil e tudo mais, sofra, mas não desencarne naquele momento. É só para ter um ensinamento, para a vida dele mudar dali em diante. Outros desencarnarão de verdade, né? Então, não tem que... Qualquer tipo de cataclismo, de evento que tiver, não tem que se desesperar, porque você só vai estar ali se você tiver que estar. E outra coisa, vai se desesperar por quê? Se é só o seu corpo que vai morrer. Se você vai sair dele, vai continuar fazendo as suas coisas. Entendeu? Então, não tem que ter medo disso, tá? A gente só está avisando, porque isso também tem outra coisa. O tempo do plano espiritual é diferente do tempo daqui, né? Então, o que acontece? Ele deu essa mensagem para ela ontem, não quer dizer que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Pode ser uma coisa que só vai acontecer daqui a 10 anos. E ele está avisando agora. E a gente está gravando esse vídeo aqui e as pessoas até esquecem do que foi falado. Ah, não aconteceu nada, já passou 5 anos e não aconteceu nada. Não é assim. Pode ser que aconteça daqui a 10, daqui a 20. Pode ser que haja uma mudança de planos no plano espiritual e nem aconteça. Pode ser que haja uma mudança de planos, porque no plano espiritual existem mudanças de planos. Tá? Pode ser que aconteça daqui a 40 anos, como a Sônia está falando. Pode ser que aconteça realmente sim daqui a uma semana. Então, nós não temos que ficar pensando nisso. Nós só estamos gravando o vídeo para poder contar isso, porque se o espírito fez isso, não é para ela ficar guardando só para ela. Ela está participando de um trabalho espiritual que tem um canal no YouTube para o mundo. Então, essas coisas precisam ser faladas. Precisam ser orientadas. E nós devemos ter os pés no chão com relação a isso. Né? Nós já temos um certo conhecimento, As pessoas que estão buscando conhecimento já adquiriram um certo conhecimento através dos vídeos daqui e dos vídeos de outros canais espirituais, porque existem vários outros canais espirituais sérios que estão trazendo conhecimentos muito bons, pessoas sérias que realmente estão fazendo um trabalho bonito. Então, vocês que estão buscando trabalho, conhecimento espiritual, vocês já sabem como é que tem que se comportar, não é? Nós sabemos que é a minoria. Você percebe aí que um vídeo aí tem 10 mil, 15 mil, 20 mil. Isso é pouquíssima coisa, né? Isso é pouquíssima coisa com relação à quantidade da população inteira, por exemplo, do Brasil, 200 milhões de habitantes, né? 10 mil visualizações é o quê na frente de 200 milhões de habitantes, né? Ninguém me conhece. Eu ando pela rua, ninguém me para na rua. Ninguém me para na rua, eu ando tranquilo. Ninguém me conhece. Dificilmente alguém me para. Foi, aconteceu umas três vezes, só duas ou três vezes comigo. Tá? Então, a espiritualidade sabe disso. Que a maioria da humanidade desse planeta não vai buscar conhecimento espiritual. Tá? Tem uns que não acreditam. Tem outros que não aceitam por causa da religião. Tem outros que não entendem. Tem outros que não querem ouvir, porque sabe, se parar para ouvir, vai incomodar. O que vai falar vai incomodar, porque ele vai perceber que está falando muita coisa dele que ele precisa mudar. Então ele já vai tirar, já vai pular fora, porque ele não quer mudar. Entendeu? Então são poucos. Né? Com os poucos que estão procurando, já é difícil, imagine. Né? Então a gente tem que compreender o nível consciencial da humanidade desse planeta. Tem que ter muita paciência. Muita. Tá? Mas nós estamos avisando, estamos fazendo a nossa parte, tá? Estamos fazendo a nossa parte para nós mesmos e para vocês. Procura no YouTube para assistir, porque eu tenho meu quarto de guerra. Então eu preparei meu quarto de guerra e eu estava lá no meu quarto de guerra estudando a Bíblia, estava escrevendo, fazendo as anotações que eu tinha que fazer. Foi interessante que me chamou a atenção sobre o tema que foi abordado aqui. Aí eu estava vendo a questão de Isaías. Isaías, ele profetizava sobre Jesus mais ou menos em torno de 800 anos antes da vinda de Jesus, do nascimento dele. E, para a época, Isaías era tido como um louco, né? Porque profetizava algo que ele esperou, morreu e não ocorreu. Tá? Mais ou menos 800 anos antes. E ele, inclusive, via o martírio de Jesus, a crucificação. Ele viu, ele descreveu o Jesus. Isaías também descreve, ele fala sobre a questão que a gente estava lendo na nossa reunião aqui de consagração, no sábado. É que nós fizemos uma vigília de consagração, então foi sobre a questão de Ciro, que foi o rei da Pérsia, se uniu a Dario, que era o rei da Média, e eles, Isaías já profetizava naquela época, que Deus dizia, vou levantar o meu ungido, Ciro, que vai colaborar para que os judeus retornassem para Israel. Né? A gente estava estudando isso aqui. Isso tudo, Isaías desencarnou, provavelmente 800 anos, ele deve ter reencarnado de novo nesse período, e o que ele profetizou só foi ocorrer 800 anos depois. Como a gente estava estudando, falando sobre a questão do retorno, quando Ciro libera os judeus, eles retornam da Babilônia para Israel, e eles lembram da profecia de Jeremias, que Jeremias dizia que o povo ia ficar 70 anos lá na escravidão. Quer dizer, Jeremias desencarnou e depois é que foi ocorrer. Ficou 70 anos na escravidão, como escravos na Babilônia. Então, é isso que a gente tem que entender. O tempo de Deus é diferente do nosso. E aí eu também estava lembrando aqui, Para vocês terem ideia de um episódio que aconteceu com o meu filho. Ele era mais novo, então naquela faixa etária que fica muito... não se liga, não está muito ligado com as questões espirituais, né? Está naquele momento de farra, não está muito ligado. E ele tinha recebido uma mensagem, que o irmão entregou a mensagem a ele e falou: olha, dentro de uma semana você vai sofrer um acidente, vai acontecer, e descreveu o que ia acontecer. Aí ele estava naquela postura dele, eu chamei, eu falei: meu filho, eu não vejo você orar, eu não vejo você buscar Deus, conversar com Deus. Ah, mãe, olha, o irmão disse que em 10 dias ia acontecer, não sei, em uma semana ia acontecer, aqui, eu já tenho um mês, não aconteceu nada. Eu falei assim: meu filho, entenda, o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é o tempo de Deus, nós estamos inseridos no tempo dele. É o tempo que ele determinou para estarmos aqui, e as formas vão acontecer da forma que ele determinou. Se ele falou uma semana, você espere um mês. Se não aconteceu em mês, espere um ano. Se não aconteceu um ano, espere 10 anos. É o tempo dele. Passou uma semana desse dia, ele me liga: mãe, bati com o carro. Aconteceu tudo como tinha acontecido. Mãe, vem para cá correndo que eu bati com o carro. Então, gente, é o tempo de Deus. Ele não aconteceu em uma semana, ele falou assim: pronto. Não, tranquilo não, é besteirada. Aí não tem Deus no negócio, porque que profecia é essa que não se cumpre? Que mensagem é essa? Que foi um profeta, que foi da igreja. Ele é médio, que isso não acontece. Aí ele ficou: mãe, você quer que eu ore, mãe? E falou que ia acontecer, cadê que aconteceu? Como é que você quer que eu continue orando? Então, aí uma semana depois aconteceu. Aí ele: é, mãe. Eu me lembro quando eu fui lá ajudar ele, peguei meu carro e fui lá ajudar ele. Aí ele: é, mãe. A coisa é séria, mãe. A coisa é muito séria. Eu falei: é. A coisa é muito séria. Quando Deus fala, meu filho, abaixa a cabeça e ouve. Mesmo que você não goste, abaixa a cabeça e ouve. Medite, converse com o pai, mas não duvide. Então, é essa cumprimentação que eu queria deixar, porque a gente teve essa experiência aqui no sábado, que foi forte a nossa experiência aqui com o trabalho que foi realizado, da gente ir na Bíblia e ter as respostas ali e conduzindo o que a gente está debatendo hoje, o tempo de Deus. E a questão histórica daquela época, e a gente vê hoje a mesma coisa. Então, é isso que eu queria só complementar. Tá?